Tenente, então, livre a pista no Taxi Hotel até o Pátio Militar, estaciona a frequência livre. Seu Solos 42, Cracajá 43.